cadê as crianças que brincavam ali no campo? E aquela gurizada que escorregava nos barrancos? Os tiozinhos do partido que tocavam no boteco. É, cadê o barranco? E todos os vizinhos que moravam ali por perto. Que pena, nada é mais como era antes. Até o próprio respeito hoje eu vejo bem mais distante. Nossa vida é bem mais complicada. Nossas dificuldades agora aqui por nós são notadas. A televisão tá bem mais diferente no momento. E os desenhos, os programas bem mais violentos. As novelas são veículos de ilusão. Influenciam pro crime, a prostituição e a religião. Hoje é um produto da ostentação, bem mais materialista do que fé e devoção. Os casamentos duram menos tempo. Ah, e aliás, os filhos vivem menos que os pais. A vida de hoje é baseada só em dinheiro. E quem tiver nota maior é Deus, meu parceiro. E entre isso, vejo meu povo lubrificado de desejos, sonhos, esperanças e anseios. Doutrinados todos a ver e não tocar, interpretando que a solução então é roubar. Revoltas, gritos engasgados, explosões, ofensas, o sentimento de ter sido usado. Mundo visionário é fato. Prevém o futuro, mas de presente sobra o fel. E vem na memória os domingos com a família, samba e churrascada. Puta, era feliz e não sabia. E olha só, quem diria que hoje aqui eu estaria tentando procurar o que eu nunca encontraria. O pedaço que o quebra-cabeça fecharia. A agulha no palheiro, o fim do sofrimento, meus questionamentos. Vida não é tudo aquilo que sonhamos. Ver intensamente como nunca. Conhecer o que questionamos. Conhecer o que questionamos. Vida não é tudo aquilo que sonhamos. Ver intensamente como nunca. Conhecer o que questionamos. Conhecer o que questionamos. Questionamentos, meus velhos dilemas. Entendê-lo agora me daria força pra futuros problemas. Mas não mataria a saudade das coisas que na infância eu nunca tive de verdade. É confuso, claro que é confuso. Carinha, quer contar história triste? Não, pra mim já basta minha. Quem sabe um dia eu tenho os filhos e daí completo com eles o que faltou uma vez pra mim. O que não se pode alcançar com aprendizado, a luz do dia será alcançado. Ficar pra vida toda como se sonhou, mas não será merecedor quem não lutou. O sol brilhará pra todos, até pra quem não brilhou. Deus ajuda quem precisa e quem jamais precisou. A vida é dura, sombria e hipnotizante. É como um flash da alegria e prega golpes fulminantes. Mas não dá pra ficar sempre se lamentando. Tem que matar no peito e seguir firme lutando. Mantendo distância do que não serve pra gente. O resto administrando de forma inteligente. Vida não é tudo aquilo que sonhamos. Ver intensamente como nunca. Conhecer o que questionamos. Conhecer o que questionamos. Vida não é tudo aquilo que sonhamos. Ver intensamente como nunca. Conhecer o que questionamos. Sei que pouco fazem por nossa existência. E a luta do sistema é destruir a resistência. Pois o povo desunido é mais fácil pra manipular. Trabalha demais, não descansa, não tem tempo pra reclamar. Do outro lado, crime, mas falei que era furada. Que o bagulho não era nada, que era só conto de fada. Mas se pá contribuir, pregando a luta armada. Desculpem meus pensamentos da hora do ser apropriada. Porque muitos não assimilam a luta como é realmente. Vários não acreditam e nenhum encara de frente. Mas não os culpo, eu sei que é difícil. Eu mesmo, velho, já discuti muito por isso. Mas sabe de uma coisa, eu vou morrer acreditando nisso. Como Carlos Marighella, subversivo, mas não omisso. Desde o tempo de conexão, eu toco neste assunto, eu e a rapa até discutir. certeza que isso até colaborou. Deu jogo de cintura, nos preparou. Fez que alguns de nós encarasse a vida e todas suas turvas, loucuras atrevida. Valeu, ó como valeu os anos de aprendizado que a gente plantou e colheu. Só nós sabemos o quanto foi medonho vender cachaça na frente das festas pra poder gravar os sonhos. Mas nem quero méritos por esta atrapalhada, aquilo era cachaça vício. Tal produto que a minha e antigas gerações foram contaminadas, saiba muito bem disso. Desculpem-me por a carne ser fraca e por carregar a destruição como marca, por usar muito pouco coração e por às vezes até não ter noção, por não saber tudo o que deveria. Mas irmão, quem sabe tudo, se soubesse aqui não estaria. E como Lupicínio diria, ah, se esse moço soubesse que eu sei, não amaria. Vida não é tudo aquilo que sonhamos, viver intensamente como nunca, conhecer o que questionamos, conhecer o que questionamos. Vida não é tudo aquilo que sonhamos, viver intensamente como nunca, conhecer o que questionamos. Mil perguntas, mil lados pra olhar, uma forma de pensar, certo, errado, sei lá. Ninguém é santo bastante pra julgar, e há milhões de respostas que ninguém pode te dar. Preto ou branco, não é questão de etnia. Essa pergunta segue o homem como a estrela guia. Ah, pra que lado fica a frente? É aqui? Não, mas tá quase quente. É louco, é louco, é. E o tempo é estreito pra pensar. Conhecimento se ganha, sabedoria vem de lá. E às vezes eu acho que a luta é injusta, lenta, penosa e facilmente ela frustra. Será que esse é o preço? Silêncio, mas não é só o anonimato e o feito. E sim, viver, viver o que será do amanhã, o pôr do sol ou o amanhecer. A vida, vida, vida, vida. Vida, vida, vida, vida, vida.